Graça e paz, irmãos, irmãs, é motivo de muita satisfação podermos ler mais um capítulo da Bíblia juntos. Vamos ler hoje o capítulo 20 de Josué. Estamos caminhando para o final desse livro e isso é motivo de bênção, irmãos. Muita bênção. Aqueles irmãos que já amam a palavra, já leem a palavra cotidianamente, já passaram por Josué, já leram a Bíblia toda, já voltaram a Josué em várias ocasiões, ao livro de Josué. Então, isso é mais um momento onde você pode ouvir essa palavra. Palavra que é bênção para as nossas vidas. E aqueles que estão começando na fé, normalmente vão para outros textos em primeiro lugar. Claro, os evangelhos, no Antigo Testamento, os salmos e assim por diante. Alguns textos mais procurados. Mas é importante para a nossa vida cristã conhecermos toda a Escritura e aprendermos lições de toda a palavra do Senhor, com toda a palavra do Senhor, porque a palavra é sempre bênção e ela nos santifica. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é motivo de muita alegria e muita bênção podermos ler Josué e estarmos compartilhando mais um livro da Bíblia. A pastora Margarete já ministrou o texto de Hebreus, que daqui alguns dias, uma semana, 10 dias, ela enviou hoje lá para o Paraná e daqui uma semana, 10 dias, isso já está editado e você terá à disposição para a sua meditação também no canal Metanoia. Canal Metanoia, pastor e pastora, Sérgio e Margarete Gama Lavoura. Aí você terá o livro de Hebreus, nós estamos com o livro de Josué, e faltará um livro apenas para nós chegarmos à metade de toda a Escritura, lida capítulo a capítulo. Um livro apenas faltará para isso, tá bem? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a devocional que nos foi enviada, depois leio Josué e vou fazer uma observação, porque esse capítulo é pequenino, pequenino, 9 versículos, mas há uma observação importante, hoje não exatamente geográfica, como os últimos, mas a respeito de uma prática de governo que o Senhor estabeleceu, um sistema de governo regional em Israel, tá bem? Nós vamos fazer isso e já encerramos a nossa devocional. Façamos então a leitura que você pode encontrar no GIF, na internet, com pequenas mensagens da palavra do Senhor. E o irmão Everson nos encaminhou hoje essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Irmãos, irmãs, independente das lutas que enfrentamos, lembre-se sempre de que Deus é maior que qualquer desafio. Confie nele, busque sua presença e permita que sua luz ilumine seu caminho. Com fé e determinação, você pode superar qualquer obstáculo. Vamos orar. Querido Deus, agradeço por sua presença constante em minha vida. Ajude-me a buscar seu reino acima de tudo, lembrando que a verdadeira paz vem de ti. Fortaleça a minha fé e encha o meu coração de esperança, que eu possa ser um reflexo do seu amor para aqueles ao meu redor e que as minhas ações glorifiquem seu nome. Conduza meus passos, Senhor, e ilumine o meu caminho com sua luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que estamos fazendo agora, buscando a palavra, buscando colocar o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. Ele e o seu reino em primeiro e as outras coisas nos são acrescentadas. Josué capítulo 20. Aqui também é tratado a cidade dos levitas, mas como isso voltará a ser tratado, eu deixo para meditar com você na próxima ministração, tá bem? Hoje vamos falar só do sistema que o Senhor estabeleceu e do refúgio contra o vingador de sangue no caso de um acidente, de uma morte ocorrida sem dolo. Diz assim o versículo 1: Yahvé, o Senhor, Deus, falou a Josué e lhe ordenou: designai as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés. Onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por acidente ou sem a real intenção? E que vos sirvam de lugar protegido contra o vingador do sangue da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para habitar entre eles. Se o vingador de sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próximo sem querer e não intencionalmente por razões odiosas. Entretanto, o fugitivo deverá permanecer naquela cidade até o dia do seu julgamento por parte da comunidade e até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Por esse motivo, eles separaram Quedes, na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. Do outro lado do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramot e Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas, pois, foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possa refugiar-se todo aquele que haja matado alguém por inadvertência ou acidente, e assim se livre das mãos do vingador do sangue da vítima até que receba a decisão do tribunal da comunidade. Bendito seja o Todo-Poderoso, o Eterno, por sua palavra que é santa. Irmãos, irmãs, bem simples. Depois da distribuição formal da terra entre as tribos de Israel, agora Yahvé orienta a organização de um sistema simples e prático de governo. Basicamente, um sistema de cortes regionais para julgar crimes. Ia dizendo, para julgar crimes capitais, como o homicídio. Portanto, esse tipo de juízo mais grave foi tirado da alçada e da jurisdição local, a fim de se criar uma proteção contra a fácil perversão da justiça e o sistema de vinganças entre famílias, que seriam vendetas de sangue. Então, para você entender bem claramente, se alguém acidentalmente ferisse uma outra pessoa, por exemplo, com um instrumento de trabalho ou com uma flecha que estava utilizando para caçar, ou alguma coisa do tipo, onde ele não tinha nenhuma intenção de ferir a outra pessoa, muito menos de matar, ele, embora não tivesse intenção, tornou-se um homicida. Ele matou alguém. E tendo matado alguém, o que aconteceria se não houvesse esse sistema é que os familiares, diante de uma situação lamentável como essa, da perda de um familiar, poderiam querer a vingança. E aí não importava para aquele que perdeu um familiar, por exemplo, se foi acidental ou se não foi acidental. Poderia dizer assim, se matou meu pai, minha mãe, meu irmão, então tem que morrer também. Mas o Senhor, Deus da Justiça, estabeleceu um critério. E nesse critério, se alguém cometeu, melhor dizendo, um homicídio, mas sem nenhuma intenção, ele poderia correr, né, fugir para essas 6 cidades levíticas. 6 cidades levíticas, 3 de um lado do Rio Jordão e 3 do outro lado, um a leste e outro a oeste. E eles poderiam, então, essa pessoa que cometeu o homicídio, correr para essa cidade, se apresentar diante das autoridades da cidade, diante da liderança da cidade. Geralmente nessas cidades levitas eram sacerdotes que ocupavam a função de juiz também. E quando ele chegava e disse, olha, cometi um homicídio, mas foi totalmente involuntário. E agora vão me perseguir, vão querer me matar. Bom, nessas cidades levíticas, eles poderiam ficar refugiados. Eles poderiam ficar refugiados. E nesse refúgio, ele teria que ficar lá dentro dessa cidade, não podia sair da cidade, porque se saísse, os levitas nada poderiam fazer, nem os juízes nada poderiam fazer, caso algum familiar quisesse se tornar um vingador do sangue. Ora, matou alguém, querido meu, da minha família, e eu também vou matá-lo. Então ele tinha que ficar dentro da cidade de refúgio, uma dessas seis cidades. E ele não só tinha que ficar lá, dentro dessa cidade, recebia sim o abrigo, recebia sim o refúgio, mas ele também não poderia sair dessa cidade antes da morte do sumo sacerdote. Ainda que a sua causa fosse julgada e ele fosse considerado inocente, a pena dele, pelo homicídio que cometeu, seria um homicídio culposo e não doloso, ou seja, sem a intenção de matar, ele teve, infelizmente, a culpa pelo homicídio, mesmo sem a intenção, ele tinha como pena esperar a morte do sumo sacerdote. Isso não é tão brando assim, porque o sumo sacerdote poderia demorar muitos anos para morrer. Então, ele deveria ficar nessa cidade como uma espécie de prisão, é refúgio por um lado, mas é uma sentença por outro. Você vai ficar aqui e só poderá sair. Aí julgava-se a causa, e tendo-se julgado a causa, considerado. Mesmo que ele tivesse sido considerado inocente, a pena pelo homicídio era a morte do sumo, ficar nessa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, o tempo que isso demorasse. Só depois da morte do sumo sacerdote se estabeleceu isso como um critério. Depois da morte do sumo sacerdote, aí sim ele podia sair da cidade de refúgio e voltar para sua cidade. Se o sumo sacerdote morresse um ano depois, ou 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, ele teria que esperar. Essa era a pena pelo homicídio que ele cometeu. Por outro lado, ele não era vingado com um assassinato intencional, porque isso não seria justo, já que ele cometeu o homicídio sem intenção. Então, para evitar-se em Israel um sistema de vingança, né? Um morticínio toda vez que isso acontecesse. É claro que isso não acontecia todo dia nem toda hora. Um acidente desse não acontece todo dia, toda hora. Mas, tendo acontecido, então essas cidades de refúgio eram o lugar de o homicida sem intenção se refugiar, número um. Número dois, ser julgado. Havia uma corte nessa cidade, formada por juízes e sacerdotes. E número três, a pena, de qualquer maneira, se ele fosse inocente, a pena seria aguardar a morte do sumo sacerdote. Então, havia uma pena, e isso podia levar muitos anos, como eu disse para você. E essa era a pena. Em alguns casos, uma pessoa que cometesse um homicídio involuntário, perderia, anos e décadas da sua vida junto com a sua família, infelizmente, né? Também, mas ele também, infelizmente, matou alguém. Então, infelizmente, ele matou alguém, infelizmente, ele teria que ficar refugiado nessa cidade para não ser morto, mas tendo que esperar a morte do sumo sacerdote. Tá bem? Acho que com isso deixamos bem claro. Então, olha a importância da cidade dos levitas para essa questão da justiça. Portanto, esse tipo de juízo mais grave foi tirado da alçada da jurisdição local. O que isso quer dizer? Que não era em cada cidade que se julgava isso e se estabelecia a pena. Não, essas cidades levíticas se tornaram esse centro de acolhimento, por um lado, de jurisdição, de refúgio e de penalidade, porque ele teria que esperar ali. Se saísse dali, hoje está caindo aqui, irmãos, mas o tempo vai ser bem breve. Então, esse tipo de juízo foi tirado da alçada local, não acontecia em toda a cidade de Israel, só nessas cidades levíticas, para criar uma proteção contra a fácil perversão da justiça. Ah, matou? Então vai morrer. E o sistema de vinganças entre famílias. Como eu disse, havia seis cidades levíticas, seis, que serviam de abrigo ao acusado. Três em cada lado do Rio Jordão. Moisés designou as três ao oriente do Jordão, como diz Deuteronômio 4, 41, 43, eu já ministrei sobre isso, está no blog. E Josué e os demais líderes indicaram as três ao ocidente do Rio Jordão. A missão dessas cidades não era proteger criminoso, nem proteger assassino, mas servir de refúgio seguro contra uma vingança, um ato sumário e intempestivo de vingança de sangue derramado, enquanto se investigava se o homicídio fora pré-determinado ou não, né? Com disposição de matar ou não, ou se foi acidental, sem a intenção de matar. Conforme a orientação da Torá, lembrando, Torá significa lei, como você pode acompanhar em Números capítulo 35, versículo 6 a 11, também está ministrado, está no blog. Em termos da nova aliança, para nós, aplicando para nós agora e encerrando essa breve devocional, o pecador pôde refugiar-se na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 6, 18. Porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós deveríamos, todos pecaram, então todos deveriam morrer eternamente. Mas em Jesus Cristo, que estabelece a nova aliança, o pecador refugia-se nele. A cidade de refúgio aponta para a obra de Jesus, porque eu como pecador e você como pecador pode refugiar-se nele, na pessoa de Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus Cristo, como a pastora ministrou e está no blog já. Eu estou reforçando, irmãos, porque metade da Bíblia é um acervo muito precioso, que você não pode abrir mão, nem para sua meditação pessoal, nem para uma estratégia de ensino bíblico, onde você ouve a leitura bíblica, ouve uma informação histórica, geográfica, ouve uma história, uma informação linguística, e aí depois disso tudo, reunido um grupo de formação, de edificação, de oração, formação de liderança, discipulado. Você pode ouvir, o grupo tudo ouve, todos fazem alguma observação no final, fazem alguma pergunta no final, fazem algum acréscimo a algo que não foi pontuado na ministração. Então é uma grande bênção, por isso eu estou insistindo com você, e o endereço do blog é bloglogos7.blogspot.com. Está lá. E logo, logo, sem permitindo o Senhor, nós teremos Josué também ministrado. Por exemplo, como hoje, ó, aí o grupo ouve, lê o texto bíblico, junto com a ministração, lê o texto bíblico, ouve a breve explanação, ouve essas informações E depois o grupo fica na liberdade ali, o líder, para fazer uma ponderação a mais, duas, três a mais, que julgar necessário, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração acerca desse texto. E os irmãos podem ou perguntar, ou conversar, ou compartilhar, ou aprofundar, trazendo algum elemento de aprofundamento, porque essa é uma devocional apenas. Então, pode ser uma grande estratégia. Eu, se fosse você, a usaria. Mas fica a seu critério. Ou para a vida pessoal, ou para um momento familiar, culto familiar, ou para um pequeno grupo na igreja. Tá bom? Muito bem. Então hoje trabalhamos com as cidades de refúgio, as seis cidades levíticas de refúgio para aqueles que cometeram um homicídio não intencional. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós lembremos sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. E também lembrando que essas cidades de refúgio apontam para o ministério de Jesus, porque nele nós nos refugiamos. Quanto à morte do sumo sacerdote, ele é a própria, ele morreu. Ele é o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então, você já encontra libertação nele, em Jesus. Em termos da nova aliança, o pecador pode refugiar-se na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 18. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs e que o Senhor nos permita, se for a vontade dele, concluir os últimos quatro capítulos de Josué. Que Deus nos abençoe a todos. Espero que tenha sido uma informação que você não sabia e possa ser um ponto de edificação. Poxa, é verdade. Em Jesus Cristo eu me refugio na sua pessoa, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na pessoa dele, na obra dele, acontece comigo como acontecia aqui. Só que acontece em Jesus de modo pleno. Tudo aqui ainda é sombra. Sombra. É apenas uma sombra daquilo que Jesus veio representar de modo pleno, né? De modo absoluto, ele que é a luz do mundo. Isso tudo aponta, sinaliza, mas quem revela completamente o significado de todas as coisas, a razão de ser de todas as coisas, quem confere o refúgio eterno, quem confere a libertação do pecado, quem confere a libertação da morte, que é consequência do pecado, é o Senhor Jesus Cristo. E por isso eu me apego a Ele, na pessoa dele, na obra dele, me envolvo com Ele, me comprometo com Ele e me torno um seguidor de Jesus e um participante do corpo de Cristo e do reino de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.